10 horas e 7 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento aqui no estúdio da CBN Foz a visita do diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Faisal Joma. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente na CBN. E agora temos uma informação aqui a respeito de uma auditoria que será realizada por parte do Conselho Municipal de Saúde no hospital. Como é que está essa situação? Bom, essa informação não tem do Conselho Municipal de Saúde. Uma auditoria foi feita a pedido do Ministério Público, que é de rotina em todas as fundações do Brasil, e que ela é feita semestral, anual, de conforme a necessidade e qualquer dúvida, e foi feita e provavelmente deve ser finalizada nos próximos dias. O que, que é apurado nesses trabalhos que são feitos neste caso da fundação? Da auditoria, né? Todo hospital público que depende de financiamento público, ele deve ser vistoriado e, com certeza, gerenciado por nós e fiscalizado pelo Ministério Público. Isso aí é lei, né? Então, o que, que é feito? Como é feito as contratações, seja de funcionário, de médicos, licitações, enfim, isso é um praxe normal de todo hospital público. Com relação à situação hoje do Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu, que é gerido justamente pela Fundação Municipal, nós tivemos até questão de alguns dias atrás a visita de uma representante do Ministério da Saúde para, enfim, apurar o que, que é feito no hospital com relação até a recursos, né, que a gente sabe que é um dos grandes problemas da saúde aqui na fronteira, a questão dos recursos. O que é que também foi apurado durante esta visita e o que, que vocês esperam obter após este trabalho? Bom, importante tu tocar nesse assunto, então não há dúvida, e com a vinda do Ministério da Saúde, venho provar a deficiência do financiamento da saúde pública em Foz do Iguaçu. Por quê? É a milésima vez que a Fundação, que a Secretaria de Saúde explica, e vamos retornar a explicar. Nós temos um orçamento para a cidade de Foz do Iguaçu baseado em torno de 265 a 300 mil habitantes. E a nossa cidade atende 650 mil, que é a região, que são os brasiguaios e os flutuantes, que são os turistas. E o Ministério da Saúde avaliou, comprovou a necessidade de financiamento. Tanto é verdade que agora, no dia 5, com a MAC, já vai vir 2 milhões de reais para nos auxiliar no financiamento do hospital, até para a gente poder equipar ele melhor e atender mais gente com mais qualidade. Agora, quando falamos até do custeio do hospital, a gente observa que isso está sendo tema de um debate bastante forte e com um tema político, um componente político muito forte no meio de toda esta situação do hospital. Por exemplo, acusações de que o custo do hospital aumentou, questão de licitações também bastante questionado. O que é que há de fato a respeito da manutenção do hospital, dos custos do hospital atualmente? Bom, é assim, ó. Eu sou administrador, sou médico. Do ponto de vista político, eu acho que o político, ele quer fazer a parte dele. O que a gente pode dizer com tranquilidade é que estão fazendo disso uma novela e querendo usar o hospital municipal como palanque político, inclusive, por coincidência, não em ano eleitoral. Eu acho que o hospital não aumentou o custo. O hospital absorveu mais funções. Vamos repetir pela segunda vez aqui é o seguinte. O hospital trabalhava com uma renda de um contrato com a outra administradora de 3.780.000. Essa administradora fazia somente a administração do hospital. A manutenção, compra de equipamentos, seja predial, seja de material, de tecnologia, seja computador, quebra de ar-condicionado, qualquer coisa, quem pagava era a prefeitura. E a outra é a rede. O que é a rede? É um ambulatório de especialidade, onde vai para o ortopedista, neurologista, raio-x, tomografia, ultrassom. Todos esses serviços foram absorvidos pela fundação. Então nós temos um contrato de gestão da fundação que continua sendo 3.780. E mais essa rede, que tem um custo que era pago diretamente pela prefeitura, que hoje é feito pela fundação, que custa 5.5 milhões. Ponto. E que a gente sabe que custa mais. Por quê? Se eu fazer com 5.5 milhões, eu mantenho o que tem. Mas eu preciso aumentar o hospital, eu preciso comprar equipamento, eu preciso operar mais. Então eu não posso ficar engessado no orçamento fixo. Então o que tem de realidade é isso aí. A população tem que estar ciente disso. Estão usando o hospital municipal de palanque político. Que isso é uma novela. O que tem de real é isso. As licitações são feitas, nós somos regulamentados por uma lei e fiscalizados pelo Ministério Público. E ele que vai tomar todas as decisões cabíveis que ele achar que for necessário. E nossa consciência está tranquila. Erros existem em qualquer lugar. A questão é, se tem alguma coisa errada, vamos orientar e dizer, ó, isso não é correto, isso é correto. E o que foi feito de bom, o que está sendo feito de bom, também tem que ser levado em consideração. Então, eu espero que essa auditoria venha nos acrescentar também, dizer, ó, o hospital realmente é deficitário, ele precisa de mais apoio, houve uma falha aqui que pode ser feita uma reforma ou uma contratualização diferente. Mas isso é um todo serviço público, e nós sabemos que o país vive num mundo de leis e de portarias que uma anula a outra. Basicamente é isso. Até vamos focar neste ponto aqui, porque o que você colocou é de que anteriormente havia, digamos, uma maquiagem com relação a custos do hospital. Por exemplo, custos que estavam relacionados diretamente à manutenção do hospital eram jogados em outras contas. Isso dá muita diferença também? Ó, eu não posso dizer que é maquiagem. Eu não sei como que a administração pública fazia isso anteriormente. Como que era feito o relatório plurianual ou quadrimestral com o Comus e com a Câmara de Vereadores. Isso eu não tenho como te dizer. Mas que eu não tenho dúvida que esse custo eles tinham. Até foi uma brincadeira que eu fiz com o repórter, até com o próprio prefeito. Como que eles pagavam antes? Como que era feito esse repasse? Isso até porque dizem os especialistas, eu não sou, volto a dizer, não sou economista, dizendo que realmente ficou um déficit da prefeitura anterior por causa desse repasse. Então, quantos anos? É isso que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que foi uma dificuldade até do outro governo. Não acho que o outro governo não teve dificuldade. Teve, sim. Mas cada um administra a dificuldade do jeito que ele acha que é melhor. Então, quantos anos que não houve um aumento de repasse para o teto dessa cidade? É isso que a pessoa... Então, quem trouxe, como trouxe, isso não importa. Acho que o que importa é que a população de Foz do Iguaçu vai se beneficiar com esse aumento de teto e com esse aumento de recurso. E é isso que a população tem que saber. Ele tem um ponto político, porque você tem que ter ação política, ele é de um ponto social e um ponto administrativo. Todos os três, se você não casar as três situações, você não tem como trazer essa verba para a cidade de Foz do Iguaçu. Estamos observando uma situação, inclusive ontem isso foi destaque no noticiário aqui da CBN Foz, a respeito do Conselho Municipal de Saúde, porque atualmente o Conselho é presidido pelo Sadi Busanello, que foi secretário de Saúde lá na gestão do Hari Daijó, e naquela ocasião houve questionamentos na Justiça com relação à atuação do secretário de Administração, secretário da Saúde naquela ocasião, e o Sadi e também o secretário que atuava na pasta de Administração naquela época acabaram com condenações na Justiça em função de improbidade. Isso colocaria até um questionamento quanto à legalidade dele ocupar atualmente o cargo de conselheiro de presidente do Conselho Municipal de Saúde. Agora, houve também uma outra situação aí, de que as acusações contra ele na Justiça teriam sido fabricadas, com relação até pessoas ligadas à fundação estariam por trás. O que há sobre toda essa situação que vem gerando muita e muita conversa nos bastidores aqui em Foz do Iguaçu? Bom, o presidente do Comus, o Sadi Busanello, eu particularmente não conheço ele pessoalmente, ele foi nomeado esse ano, eu não tive oportunidade de ir na reunião do Comus ainda. Acho que é um problema particular dele, se ele tem um problema com a justiça ou não, acho que ele tem que resolver isso. Agora, se a legalidade do cargo dele tem que permanecer ali, não cabe para a justiça definir, eu acho que isso é um problema. Se ele puder ficar lá, ótimo. Até me causou estranheza quando vi essa, acho que foi na segunda-feira ou no domingo, falei, mas se ele tem esse tipo de acusação, ele pode manter no cargo, mas como cidadão. Mas isso eu volto a te dizer. Eu acho que ele, pelo que eu conheço ele, me dizem que é um cara competente, uma pessoa competente para estar lá. Agora, se a questão é judicial, isso aí cabe a ele com a justiça. Acho que é um problema pessoal dele. Acho que a fundação não tem nada a ver com isso. Isso aconteceu no ano 2000, como tu falou. Não vejo relação com isso. Até porque ele não era presidente do Comus até um mês atrás. É coincidência, então, viesse à tona? Não é. Eu acho que ele assumiu um cargo público. E tem pessoas que, cidadão como você, como eu, que deve ter visto e falar, não, pode? Não sei se pode. Essa é a pergunta que tem que saber. Mas vou dizer, a fundação não tem nada a ver com isso. Eu acho que se ele está lá, é porque os pares elegeram pela sua capacidade de estar lá. Agora, se ele pode permanecer lá ou não, não cabe a mim julgar isso. Isso aí a justiça vai definir. Com relação a outro assunto aqui, que está também, pelo menos gerando alguma polêmica nesta terça-feira aqui na cidade de Foz do Iguaçu, uma acusação de que na licitação para a compra de produtos de limpeza ali no Hospital Municipal teria ocorrido alguma irregularidade com relação ao preço, que estaria acima do mercado. Você inclusive traz uma declaração aqui a respeito deste assunto. O que é que a fundação posiciona a respeito deste assunto? Bom, para variar, mais uma acusação, né? Volto a dizer, nós parecemos uma novela mexicana, né, que não tem fim. Nós temos uma declaração da empresa Gibraltar, que é o que ganhou a licitação, e onde que ela fez uma declaração, está na minha frente essa declaração, dizendo que ela pratica os mesmos preços que ela vinha praticando na ProSaúde. Até não, diz assim, ó, salientamos com face a essa parceria, mantivemos o pregão onde fomos declarados vencedores e os mesmos preços que vínhamos praticando para a ProSaúde, procurando dessa forma manter o atendimento de produtos, preços e serviços para a nova administração, gerando maior segurança para os usuários e pacientes do hospital, com produtos de última geração, reduzindo assim o risco de doença e infecção hospitalares. Durante todo o período em que a ProSaúde esteve à frente da administração do Hospital Municipal de Saúde, nós fornecemos os produtos para a higienização do hospital com os valores firmados no refino do contrato. Então, vai à tona toda essa papagaiada que saiu em algum lugar, que eu não sei, como tu está me dizendo... Não estou sabendo, fiquei sabendo isso agora. Mas a minha assessora já tinha lido e trouxe, e eu estou repassando para a população que isso é mais uma fantasia que se cria. E isso nós vamos levar para a Câmara de Vereadores e protocolar lá para eles saberem. Faisal Joma, diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos aqui à população nos microfones da CBN. Sempre que for necessário e que for importante para o hospital e principalmente para a população, nós vamos estar aqui presente para prestar esclarecimento. Volto a repetir, na primeira vez que eu vim como diretor técnico, hoje eu estou presidente interino, o hospital é porta aberta. Quem quiser, a promotoria tem todos os contratos, todo cidadão do comum tem uma cadeira como conselho curador, que é o maior, vamos dizer assim, o maior cargo dentro do hospital, é o conselho curador que manda em mim, inclusive. Então o Comus tem acesso livre lá, ou qualquer cidadão, através do Comus. Então a gente está com a consciência tranquila e volto a repetir, o hospital é muito mais complexo do que um posto de saúde. Então nós firmamos aqui que a nossa dificuldade não é só financeira. E queria que agradecer mais uma vez a todas as pessoas que trabalham no hospital, desde as das meninas da limpeza, os médicos, os técnicos de enfermagem, da recepção, que na maior dificuldade... E toda mudança é um trauma, e não tenha dúvida disso, e não deixou a peteca cair, e o hospital fechou por 4 dias, e não foi por causa dos funcionários, e basicamente foi por questão médica, mas nos conciliamos, fizemos um contrato, e o hospital está todo vapor funcionando dentro da rotina normal. Tá? Obrigado.